Rio Sul Rádio. Tua, toda tua. Rádio 2. Músicas brasileiras. De verdade. Não pare. Segredos são revelados. Andando por toda a cidade, pensando em alta velocidade. Bate pouco.

chique, puro style. Seu sorriso me faz bem. Esperei toda semana, você não me ligou e nem apareceu. Já não sei o que é que eu faço. Já te deixei recado. Puro charme, seu sorriso me faz bem. Eu quero ver você no baile. Quero ver você no baile. Pelo jeito você vem, todo chique, puro style. Seu sorriso me faz bem. Ver você no baile até de manhã. Pelo jeito você vem, todo chique, por charme. Até de manhã. Seu sorriso me I'm not afraid to Sul Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. escuro. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Cuando gente vai tocar. E sempre lá no canto, o cara com a bala por fazer. A camiseta com a cara do Tchê. E o buraquinho nela onde havia a estrelinha do PT. A namorada dele você vê. Batinha indiana, turno, bermuda, Saint-Tropez. Pede um papelzinho pra escrever. Tira uma caneta de dentro da bolsa de crochê. Rabisco, guardanapo com a pique azul. Escreve um bilhetinho assim. Toca, Raul. Eu não toco, Raul. Se desculpem, eu acredito quando você diz que ele é legal. Eu não toco, Raul. Se não me culpem, a banda preza pelo estilo Sidney Magal. E aquele alquimista nada a ver. Viagens no diário de um mago mais falso que o menudo. Essa idolatria pro Raul parece aquela velha opinião formada sobre tudo. Não adianta implorar pro seu guru. Não adianta esbravejar. Toca, Raul. Eu não toco, Raul. Bem, eu acredito quando você diz que ele é legal. Eu não toco Raul, se não me culpem. A banda presta pelo estilo Sidney Magal. Mas quando eu virar um astro, com a minha guitarra e uma prancha do lado, eu quero ouvir você gritar num bar. Toca a pedra, Letícia. Eu não toco Raul. Bem, eu acredito quando você diz que ele é legal. Eu não toco Raul, se não me culpem. A banda presta pelo estilo Sidney Magal. Eu não toco Raul, se não me culpem. Eu não toco Raul, se não me culpem. Eu sou o rádio. Quer saber de uma coisa? Tudo pode ser bom, ruim. E principalmente, assim assim. Tudo ao mesmo tempo ou não, e não necessariamente nessa ordem. Bom é chegar na praia tardinha, anúncio de pôr do sol, água de ondas mansinhas, jogar a bola na espuma e sob o céu encaixar como se for a tafarel. É bom também quando começa a chover e as gotas fazem cócegas na superfície do mar, como se o cardume infinito prometesse matar a fome de todo o Vidigal, assim, a cidade de Deus e Galho Geral. Ruim é lembrar daquele amigo que, prancha na mão, morreu com um beijo roubado de um raio. Da lembrança, a correria, o medo, o medo. Medo é bom. Ruim é o medo de ter medo. Bom é voltar, trocar chuva por chope, passar atrás da pelada, a bola vai pra fora e, como na crônica de Rubem Braga, sobra pra você que mata no peito, faz embaixadinha e devolve redonda. Um chute perfeito. Ruim é a fisgada na coxa, sair mancando disfarçadamente. A vergonha de estar decadente não é ruim. Ruim é o orgulho que se nega a reconhecer a decadência. É bom uma cidade estranha, onde você nunca esteve, sabe que nunca mais vai voltar. E nesse lugar você tem uma obrigação sem graça, que cumpre com estilo e precisão, traçando um dia perfeito no arco do tempo. Quando cai a noite, é bom tomar um banho. E sob o chuveiro é bom sentir saudade. Ruim é não ter saudade. E como é bom sair sem direção pelas ruas da cidade, pensando no que você fez da sua vida e no que a vida fez em você. Bom é sonhar. Realizar não é tão bom, mas ruim mesmo é não realizar. O fim de um grande amor é muito, muito ruim. Um grande amor não tem fim. Bom é amar, ruim é amar. Bom é encarar a vida com fantasia. Quando um poeta desaparece, é bom botar chapéu de bogar que tudo pode solucionar. Ruim é encontrar o precipício. Morrer não deve ser tão ruim assim. E pode ser bom falar sobre bom e ruim. Não pode ser pior. Assim, assim. Bom.

você não quer me trancar num quarto escuro. Às vezes parece até o quê? Hoje eu quero sair só. Você não vai me acertar a queimar roupa. Vem cá, me deixa fugir, me beija a boca. Às vezes parece até o quê? Senhora, não tem sentimento. O coração quase pulou boca fora. Fascina e apavora o teu movimento. Arrebaça, irmão, nem pisa o chão. Perdição, Marcela chegou pra rodar no meu terreiro. A cobracinha Marcela, espuma do mar de fevereiro. A saia gira amarela, é jogo de azar, é feiticeira. Vira da minha costela, requebracinha, só da bandeira. Um brilho no olhar, ai, por meu santo amaro. Esse amor tão raro, que não tem mais fim. Seu colo de princesa, essa chama acesa, quero ter pra mim, Marcelo. Senhora, não tem sentimento. O coração quase pulou boca fora. Fascina e apavora o teu movimento. Arrebaça e mal nem pisa o chão. Perdição, Marcela. No som do gansar, do candongueiro, do prato, faca e panela. No meu paladar, o seu tempero. De cravo, dendê, canela. Se o vento apagar, o candeeiro. Agarro as cadeiras dela, no jogo do laço cavaleiro, no lombo dessa gazela. Ai, por meu santo amaro, esse amor tão raro, que não tem mais fim. Essa chama acesa, quero ter pra mim, Marcela. Marcela. não sabe o motivo. Aos poucos me sinto melhor. Tenho o que foi possível. Claro, não é de enjoar. Não faço bem esse tipo. A vida vai se encarregar. E nada posso com isso. Uma vida menor de amores tolos perdidos. Esse seu dom de controlar me faz querer o impossível. Temos data pra terminar. Finjo que não acredito. Nosso trato prevê o pior, mas o destino é impreciso. gosto de andar sozinho. Eu creio em disco voador. Sou eu quem faz o meu destino. Não gosto muito de política. Tô procurando um grande amor. Sou um sujeito meio tímido. Rio Sul Rádio. Tudo em você é luz áspera, vida de quase cristal. Brilho da malacacheta no fosco da terra. Uma fagulha da alma, brasa palma, palma da mão. Uma tranquila faísca no meu coração. Tudo em você, euforia, insônia, prazer, ligação. Brilho da malacacheta no olho da noite. Mas é que eu quero sempre, quero muito, eu quero você. Você produz toda a luz que eu preciso, que eu gosto de ver. Que eu gosto de ver. Que eu gosto de ver. Que eu gosto de ser. Que eu gosto de ser. Segura na palma comigo. Yeah. que tudo em você, euforia, prazer, ligação, brilho da maracaxê no olho da noite. Quero sempre, quero muito, eu quero você. Você produz toda a luz que eu preciso, que eu gosto de ser, que eu gosto de ver, que eu gosto de ser, que eu gosto de ver, que eu gosto de ser. Obrigado. Queria ser melhor depois, você queria ser o grande herói das estradas, tudo o que você queria ser.

parece a melhor solução. Quero apenas um mundo que todo mundo gira e roda perto de um sol real e gigante. E não esse que vendo dentro de casa, em minha sala, em meu quarto, eu hoje desligo a tomada. E a escuridão me liberta de gente que fala, sabe, pensa e diz. A mesa do bar, bem longe do botequim, é tanta ideia, tanta paliceia, tanta certeza dentro da sua trincheira, tanto palhaço fechado em seu salão. Deixa de me olhar, você já vai esquecer. Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Rádio. Não jogue fora o seu amor, cheio de vagas lembranças. Não desperdice o coração, que essa vida insensível cansa. Não brigue por qualquer bobagem e aprenda a cair na dança. Vida é curta para ser pequena. A alma é longa, bela e serena. A trilha às vezes é triste, mas só pra lembrar que a tristeza existe. Músicas brasileiras de verdade. Thank you. lembro o começo. Achamos um sinal, primavera o primeiro. Achamos um sinal, primavera. Brasileiras de verdade. Quero ver no canto da boca nascer um bom motivo em quem não quer sorrir. Se você já não consegue se alegrar de que vale nascer sem bom lugar pra existir, vem se permite, permitindo eu te dei toda a permissão. Solta o balanço, desaquietar, deixa um lado pesar. Tá apertado, mas o bom é que tem pouca gente má. Porque aqui se lava a alma de um jeito do bom. No canto bom, no canto bom. No canto bom, no canto bom. O canto não é canto se você não vir. O canto só é canto se você aparecer. O canto só é canto se o chão estremecer.

cê tá pra lá de terra. Rio Sul Rádio. Vem, vem que não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse balo vou botar pra quebrar. Sacudir, sacudar, sacudir, godir, godar. Nem vem que não tem. Nem vem de escada que hoje incêndio é no porão. Tira o tamanco, tem sinteco no chão. Eu nesse balo vou botar pra quebrar. Sacudir, sacudar, sacudir, godir, godar. Casa de caboclo, já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Vem, vem, guarda seu lugar na fila, todo homem que vacila, a mulher passa pra trás. Vem, vem que não tem. Vira cinza, minha brasa demora. Fechou meu papo, nós já vamos embora. Eu nesse balo vou botar pra quebrar. Sacudir, sacudar, sacudir, godigodar. Nem vem uma casa de caboclo, já disseram um é pouco, dois é bom, é demais. Nem vem, guarda seu lugar na fila, todo homem que vacila, a mulher passa pra trás. Nem vem que não tem. Rio Sul Rádio. Água na boca, olhos quentes, temporal como chuva. Você não entende meu comportamento. Diretamente, completamente. Surpresa dentro da gaveta, alimentada pela sutileza. Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade.